querido, meu bom pastor e meu protetor. Quando nas lutas só em ti penso, és meu guardador. Sem tua presença aqui neste mundo não posso andar. Meu mestre querido, vem me animar, vem me sustentar com o teu poder. Glória, Jesus, só espero em teu grande poder. Dá-me tua graça, dirige meus passos e enche o meu ser. Dá-me tua graça, dirige meus passos e enche o meu ser. Mestre, Pai da bondade e meu Deus de amor, a minha vida a ti entrego, guarda, Senhor, todo meu ser quero entregar em tuas mãos. Dirige meus passos, conduz-me em teus braços pra bela Sião.